Quando meu amor fez o que fez, ainda repetiu mais uma vez, e já se preparava pra fazer tudo de novo. Então eu percebi que tomou conta do pedaço. Ela fazia e concluía, já corria pro abraço. Até que pra acontecer o passo, segurei-a pelo braço. Peraí, peraí, por que tão depressa? Por que não se acalma? Por que esse diabo no fundo da alma? Você se empolgou, entrou nesse transe e aloprou. Por que que não corta esse curto-circuito no amor? Amor tão rápido dá choque. Suspende esse amor heavy, manda um rock. Fui então atrás de um outro amor que pudesse aos poucos recompor tudo que perdi na correria desvairada. Fui procurando, eis senão quando me aparece um amor mais brando, mas se locomovia devagar, quase parando. Vamos lá, vamos lá. Tentei animá-la com reggae do Gil, tentei motivá-la dançando a mil. No meio da sala baixou a cabeça e dormiu. Tentei acordá-la, inútil. Amor tão lento vem sempre a reboque. Suspende esse amor, creme, manda um rock. Fui atrás do amor definitivo, nem tão enfadonho, nem tão vivo, desses que no ritmo não tem defeito algum. Nunca antes da hora, nem também depois da hora. Pra esse amor a hora é hora, não avança, não demora. Nunca joga tempo fora, ainda aproveita o que sobrou. Nada além, nada quem. Amor na medida, que cuida da vida, que cuida da gente, que dá acolhida, que não sai na frente, que não intimida ninguém. Amor desse jeito, amor tão perfeito, amor assim não tem mais nem no estoque. Então esquece o amor e manda um rock. Já te contei, já, então posso acabar. Já te contei, já, então posso acabar. Já te contei, já, então posso acabar.